pela saúde do seu coração. Com o professor Dr. Luís Martins. Olá, vamos falar agora de uma outra medida muito importante para ajudar a tratar a pressão arterial, que é a restrição ou a diminuição da ingestão salina, do sal. A dieta e a nutrição são fatores reconhecidos como fundamentais na promoção e na manutenção da saúde ao longo da vida. E o efeito dos hábitos alimentares sobre as doenças crónicas, em particular sobre a doença cardiovascular, não tem a ver com um único fator, mas sim com as ações benéficas ou deletérias que diferentes nutrientes exercem em mecanismos, quer moleculares, quer celulares, e em processos metabólicos do corpo humano. As necessidades nutricionais do homem estabeleceram-se por seleção natural ao longo de milhões de anos de evolução, e os alimentos consumidos durante esse processo eram exclusivamente provenientes de animais selvagens e de plantas ou frutos não cultivados. Mais recentemente, a dieta humana modificou-se profundamente e as suas propriedades foram-se desajustando da fisiologia e dos mecanismos metabólicos humanos, os quais, por serem geneticamente determinados, não diferem muito dos do tempo paleolítico. A quantidade de evidências surgidas nas últimas décadas ajudaram a esclarecer o papel da dieta na morbilidade e na mortalidade das doenças crónicas e permitiram a identificação de alguns dos componentes dietéticos específicos que aumentam a probabilidade de ocorrência dessas doenças. Em consequência, a nutrição humana emergiu como a principal determinante modificável da saúde humana e, em particular, das doenças crónicas. Uma vez que a dieta influencia o estado de saúde da população e determina o desenvolvimento futuro de muitas doenças, o lugar primordial das abordagens preventivas deve ser atribuído. A este propósito, devo salientar que a melhoria dos hábitos alimentares não é só uma questão individual, mas sim um problema que diz respeito a toda a população, ou seja, a toda a sociedade, e que para se ter sucesso na mudança deste componente do estilo de vida moderno, é imprescindível a adoção de estratégias de base populacional, multissetoriais e multidisciplinares e que respeitem os hábitos culturais e comportamentais das populações. Pela sua importância, merecem destaque as orientações alimentares e nutricionais dirigidas à prevenção das doenças crónicas e que foram publicadas pela Organização Mundial de Saúde. Quatro dos principais fatores de risco responsáveis pela doença cardiovascular, chamando a atenção para hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia e diabetes, são primordialmente de origem nutricional. De todos os fatores dietéticos com associações à doença cardiovascular, o que apresenta evidências mais robustas e mais consistentes é o sal, o chamado cloreto de sódio. Um século de investigação epidemiológica e clínica e quase duas décadas de investigação genética fornecem bases científicas sólidas acerca das relações perigosas entre uma ingestão salina excessiva e a elevação da pressão arterial. Ao longo dos últimos anos, o debate científico acerca da importância e do impacto da ingestão do sal na hipertensão arterial e, consequentemente, do seu papel como causa de doença cardiovascular tem sido intenso e, por vezes, até acalorado. No entanto, apesar de surgirem regularmente novas questões e novas análises, entre as diversas organizações científicas e políticas, existe um consenso alargado de que, na maioria dos países, a alimentação contém quantidades excessivas de sal e que só esse excesso conduz à elevação da pressão arterial e aumento da incidência cardiovascular. Em Portugal, neste momento, nós sabemos, por um estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão, do qual eu fui um dos coordenadores científicos, que a ingestão salina ronda os 10,7 gramas dia por pessoa. O limite máximo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde como não representando perigo para a pressão arterial é de 5 gramas dia por pessoa. Quer isto dizer que os portugueses ingerem mais do dobro do sal ou da quantidade de sal que está recomendado para a espécie humana. Qual a importância disto? De uma forma muito simples, eu poderia dizer que nós continuamos a ser os campeões do acidente vascular cerebral nos países ocidentais desenvolvidos, continuamos a ser os campeões do cancro gástrico, ou seja, da neoplasia do estômago, e aqui, quer num, quer noutro, o sal é um dos principais responsáveis. Portanto, a população deve estar alertada para que deve diminuir de uma forma drástica a sua ingestão salina. Não poderemos continuar a comer as quantidades de sal que neste momento a população portuguesa ainda consome. Pela saúde do seu coração. Com o professor Dr. Luís Martins. Para mais informações, consulte um dos especialistas do Centro de Cardiologia de Azemais ou envie as suas questões para dúvidasdecardiologia@gmail.com.